autorizado o ingresso no 735. A porta aliada pronto, cabeceira no 7. Vitão, Sierra Alfa, prossiga. Boa tarde, com 1097, aproximando 7-0 da 1-0, tá? 1097, mantenha o ponto de espera. Manterá, vou 097. Vou pedir o Oscar, David, pista esquerda, vou estacionar a frequência dele. Em 1 no 8, decimal 95. 18,95. Confia a frequência, 18,95. 1 no 8, decimal 95, correto. Ok, 295. 1,49. Fala da 10, curva direita, subida da El, Leda, Montiva, Viata do 10, Taubaté. Transponder 5472, controle 120, decimal 80. 360, Guarulhos, da fala da 10, curva direita, da El, Leda, Montiva. Atesul 10 e daí Taubaté. 742, código transponder e controle 2080. Terceiro transponder ou no Luminage? 5742. Correto, repassou o senhor para o Chibag Assinamento. Repórter, tá bem. O Sam 3235 está com o proveito de 181, 181, 3 anos de autonomia, alterna Guarulhos, está próxima. Sam 3235, taxa autorizada via pátio, índice, ponto de espera do 118, decimal 95, ajuste no 015, Mozão. Pátio, índice, ponto de espera 2, 295, boa tarde, Estacionamento 314, que será na Vila Salibra da Retaguarda, está autorizado o início do pushback chama táxi. Após o TAM, está autorizado o pushback chama táxi, estacionamento 314. Azul 4118, após o TAM, táxi era retaguarda, está autorizado o início do pushback chama pronto para táxi. Após o passagem do aeroporto da Retaguarda, autorizado o pushback estacionamento para o Azul 4118. Fala uniforme, mãe que uniforme, boa tarde, confirme parte. Avistado, pouso autorizado, pista no zero. Vento 090 graus, 1-2 nós. Autorizado, pouso, pista no zero, azul 69 noite. Voo 1097, decolado aos 23, chame controle de Salvador, 120, décima 8. 208, 097. Caro, bom trabalho. Controle, boa tarde, voo 1097. Voo 1097, contato radar na decolagem. Suba ao nível 360, saída árvore, transição elétrica. 360, árvore elétrica, voo 097. Livre pista na taxi 90. Mantenha o ponto de espera e aguarde instruções. Livre November, à sua esquerda. Juliette Serra, mantenha a posição número 2 para a decolagem, aguarde. Boa tarde, ao Eco do 90. Eco Zulu 90, quem curte para a final da 35, aguarde a autorização de pouso. November, vai encurtar para a final da 35. Dani. Oi, então, mandou muito boa tarde, André, 365, próximo ponto de espera da 1-0, tá? Pra... 3835, autorizado a alinhar e manter pista no 10. 7, a gente mantém o TAM 3835. Azul 69, 18, solo 25, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. 121, décima 1, Aulitrano, azul 69. 314. B. 114, 114, de autonomia de 3 horas, alternando registro. Fechamento 63, 104, rápido autorizado para trazer o portão 05, após o aeronave se perseguir a aeronave da Azul, até o ponto de espera. 01985, ajuste no 05, convoco. Chamar a senhora, até o gate 05 está autorizado no nosso site? Ah, sim, até o gate 05, após perseguir a aeronave da Azul, até o ponto de espera. Segue o azul, poxa, né, 62, 63, eu não paro. Solo Salvador, boa tarde, azul 6908, está na Alfa de Globo, na Fox Trot. Azul 6908, boa tarde, passe de Alfa, mantenha antes do Juliette. Passe de Alfa, mantenha antes da Juliette, azul 6908. Embaixo, travado, bate para a final da 1, da 320. Arreco Zulu November, avistado, vamos autorizado, pista 35, vento 100 graus, Zulu 4 Norte. Livre Fuso da 35, Eco Zulu November. São 3835, autorizado decolar, pista 10. Vento 100 graus, 14 nós. Azul 4118, direita via Índia, ponto de espera a torre 118, decimal 95, ajustando 095, bom voo. Autorizado até o ponto de espera da 10, direita Índia, quando lá a torre 118, 105, 105, Azul 6918, após a aeronave da Avianca, ingresso Juliette, portão 03. Após o Avianca Juliette, portão 03, Azul 6918. Obrigado, boa tarde, está 3235. Eco Zulu November, solo aos 28, livre pista à esquerda, ao estacionar a frequência livre. O novo meu Lima, autorizado a alinhar e manter, pista 17. 3235, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível de voo 360 após 2000 voo Leda. Ok, Leda, Leda, Leda, Leda, Leda, condições de cumprir o perfil mínimo da saída e curva após 600 pés? Tem condições de iniciar a curva a partir de 600 pés? Senhor Romeu Lima, autorizado decolar, pista 17, vento 100 graus, 14 nós, após 600 pés, curva à esquerda. Azul 4118, autorizado, alinhar e manter, pistão 0. Azul mantém 90, 4118. É, autorizado alinhar e manter pista 17. Uniforme, Mike, uniforme, táxi autorizado, resposta na papá. O meu Romeu Lima, decolado aos 3-1, chame controle de Salvador, 20-8. Peraí. Romeu Lima, escuta. Romeu Lima, contato, radar André Valério, campeão 070, saída da Conde. 1-4-9. Galeão, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irume. Piampa, November 857 até 9. Transponder 5475, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, Galeão. Decola da 0-0, curva direita da El, Leda, Irume. Interceptando na Upper November 857, está deixando 5475, transponder 1208, controle 3145, da Tana, na posição 5. Utilizando 45, cotejamento correto, repartição para o push bag acionamento. Repartará, obrigado. Papa Romeu, Romeu Romeu, Romeu, na escuta. Juliette Serra, decolado aos 3-3 no farol de Itapuã, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Até Juliette Serra. Controle o Papa Romeu, até Juliette Serra. Juliette Serra, mantém as regras de dois usuários, 1-2, direto do telefone Manatim, vai enviando o CTS Salvador. Até Juliette Serra. Puxa, 6314, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter 1-0, 7-6-1-4. Uniforme, Mike, uniforme, autorizado ingresso na pista 1735. Reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-7. No máximo umas 25 milhas e retornaremos. 7. 120, decimal 8. 4-1-8, centro agora com Salvador, controle 1208. Boa. Boa tarde. 4-5-2, controle 120, decimal 8. Correta, repartição para o pushback acionamento. 4251, antena 33, decimal 95. 251, secundária? 33, decimal 95. 3-1-4, autorizado decolar pista 1-0. Vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Mike Uniforme, gente, muita pressão. Linha 3-1-4, decolado 37, chame controle Salvador, 1-2-0, décima 8. 3-0-8, não acontece. Boa. Tatatatá, uniforme, Mike uniforme, autorizado decolar, pista 1-7. Vento 1-0-0 graus, 1-4 em laje. Saída bom, mochila, né? 6-3-1-4, pode voar neném da presença? Para 2003, o time transformador do Museu 5, livre de SXU para o Museu, em forma estabilizada no curso do localizador. Boa noite, 69. Ok, para 2000, chamado no localizador. 3-8, chame controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, de forma. Pelo Salvador, papapapa, uniforme, magniforme, no perfil da Dial, da Coral. Uniforme, magniforme, contrato radar, decolagem, subo para 1-0-0, sede Coral. Para 1-0-0 na série Coral, uniforme, Mike uniforme. Subindo para 1-0-0 na Coral, uniforme, Mike uniforme. Controle CNE 6304. Possível. Poderia coordenar, por favor, a proa de Lepa Petrolina, por favor, senhor? Inicialmente foi pro de código, agora possível coordenação 6304. Corre, estou aguardando, obrigado, 6304. Passando e se mantendo de voo 050, autorizado a chegar na área. Alô, geral, 7, 4206. Serra, frequência livre 2345, chama no retorno, agora sua mensagem de pouso, até Juiz Serra. 15, Galeão. Autorizada direita via Índia, você espera a torre 118 decimal 95, já chama 095, mobile. A direita, por espera 1895, bom trabalho, no número 9. 4118, sente agora com o Recife. Em 1288, alterna 1260. Obrigado, uma boa tarde. Cuidado com o 19, 6, 8, 8, 6, 9. 8, 9, compete a última série, assiste na Salvador em 1, 8, decimal, 4, 5. 18, 9, 5. 2, Salvador, gol no 69, ponto de espera da... 1, 0. 6, gol no 69, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, gol no 69. Salvador, boa tarde. Gol no 869, está estabilizado, baixa para lá. Gol no 869, tráfego do estado, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-0 graus, 139. Deixa de pouso, não é mais. Primeiro chega de pé. Romeu, Romeu Lima. Fechando para você. Correto. Visuais, no 1500 pés, outros metrô em Salvador, no 05, via corredores, informe em Paris. Salvador, boa tarde, Zé 3190, informação ótima. 3190, a certificação desse e mantém o nível de voo 06030, chegando em Malha. 060, Malha, com 3190. Romeu Lima Tango Alfa. A certificação desse mantém 080, primeiro chegada bom. Mantém 080 na chegada bomba. Romeu Lima Tango Alfa. Autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Pode ir cabeceira no zero, guardando 69. 26, Lima Zulu Golf. Uno 869, livra a pista à direita, solo aos 46, chama solo no 21, no cima 1. Inicialmente suba para 3.500 pés, o altímetro em Salvador no 015, aguarde por novas instruções e mantenha 100 horas de voo visual. Tem mais um voo. Tem mais um voo. Boa noite, 69, boa noite, autorizado o Pax via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, boa noite, caralho. Salvador, vou passar em posição de Juliette. Trans Juliette, mantém as ferramentas visuais, 1.500 pés, altíssimo trem Salvador, 1.0, 5 via corredores, informe em parede, Vitor e Juliette. Juliette, Autorizado direto de Siri, pessoal na uniforme, forma parecida. Tudo bom. 1.69, decolado aos 47, controle 1.20, décima 8. 1.08, grato. Salvador de Gol 1.69. Gol 1.69, sendo que eu transponder 5.4.7.2. Confirmado 5.4.5.7.4.2. 5.4.7.2. Acione 5.4.7.2. 5.4.7.2, acionado. Mais um informe, desce para a Big Traffic Form, exclusão 3.500 pés. Estou falando 3.500 pés. Ativa o informe para o modificação das horas de voo. Estou falando. 1.69, contato radar na decolagem, tudo mantém 3.600 após 2.000, vou ler. Após 2.000, ler. Zona 90, reduzindo velocidade 2309. Reduzindo 2309, então 3190. O altímetro é o altímetro em Salvador, 1.05. Esse é 3.000 pés, o altímetro em Salvador, 1.05. Dirigi 3.000, obrigado. Lima Tango Alfa, deixa para o 070. Para o 070, Lima Tango Alfa. 320. Decola da pista 1.0, curva direita, subida da El, Leda Mótiva. Via Pérsula 1.0, Sotave e Pérsula 1.6, após conforme. Responde 5.5.1.3, controle 1.2.0, décima 8.0. Correto, repassou para o pushback acionamento, 2.909. Lado, tanque, eu vou no 620, estamos com 1.73 a bordo, 3 horas 8, alternação ou só? 3 meters, através de Paris, se possível, coordenar pouso na 1.0. Alguma coisa que aguarde possibilidade, mantém-se no corredor interlado, se forme na rotatória quando vier com o campo. Vai ainda estar em Interlagos, depois na natatória, aguardando autorização, 99 Paulista. Vou chamar a minha tribuna 4. Em Recife, em 2085, alternando 5, decimal 4, 5. Salvador, boa tarde, SNR-210, informação ótima. Romeu Lima, subduração para o sequenciamento de tráfego, é a Pro 270, será o número 4 na aproximação, o limite será 1 de 5 milhas na Pro. Olha, vou 4206. 4206, prossiga. Autorizado. Afirma, você separa 2 mil pés. 2500 pés, voltinho de Salvador, 105, para livre interceptar o localizador. Romeu Lima? Para o sequenciamento tráfico, início de vetoração, mantém a prua 270, será como limite 1 nos 5 milhas nesta prua. Busca e mantém a 4 mil pés, voltinho de Salvador, 105. Cruzando 080 para o 070 de Matago Alto. 7 Lima Tango Alfa, desça e mantenha 0, você mantém 5 mil pés, o time tem Salvador no 0 no 5. 5.015, Lima Tango Alfa. 3190, reduzindo a velocidade 2.10. O número 20 utilizado, alinhar e do clock, sino 0, vento 1.00 graus, sino 0. Alinhar e clock, sino 0, o nome é 20. 9, Lugas. Então, espera visual no setor, com curvas pela esquerda, aguardando para perseguir instrumentos do Salvador. Salvador 6200. 4306, livre outro, separa 2003, informe quando estabilizar no localizador. Estabilizado. Chama 210, planificação desse mantém 070, autoridade chegada a mar e redução de velocidade para 230 nós. 230 nós, descendo para o 050 na chegada a mar, 6290. Chama a descida para o 070. 070. Azul 4206, está pisado para 37230. Azul 4206, compete aproximação LF. Chama a Torre Salvador em 118 decimal 9. 2895, obrigado, bom trabalho. Voador Azul 4206, utilizado para a tecnologia do IEF, 8800. Azul 4206, reporta baixado travado, quem negar 10, 115, aguarda pista livre. 105, 160. ATG 060, tá 3190. 3190, você para 3 mil pés. O altímetro em Salvador, 1015. 3.010, 1015, está 3.190. Deixa eu pegar a celular. Lembra, acho que você já avisou com o copo? Negativo, na Vem Verás Calice que... Afirmativo, virtual com helicóptero na Vem Verás Calice. É negócio de circuito de tráfego, chama a Torre Salvador em 118 decimal 95, na Vem Verás Calice. Chama na Torre em 295, na Vem Verás Calice. 4206 na escuta? Gente, autorizado táxi via Pátio Índia, consulta para a Torre 118 decimal 95, hoje chama 095, bom voo. Batizada 1895, muito obrigado, boa tarde. Prua 2, 115, mantém 4 mil pés, o limite será o localizador. Parede, Vitorina Juliette. Gente, Vitorina Juliette, mantém a espera no setor com curvas pela esquerda, aguarde transferência das comunicações até a torre. Chama a 2.10, redução de velocidade para 2.10. 2.10 mais, né? 2.10. Controle igual na 6.20, Fuca Aracaju. Gol 1169, chama sempre Recife, em 251, antena 33, decimal 95. 1169. 1169, prossiga. Chama Recife, em 251, antena 3395. 3395, 3395, contato radar na decolagem, tudo materno, livro 370, Serapuca. 370 na Puca, o ano 620. Tango Alfa, livre LF, separa 2.000 pés, informe estabilizado no curso do localizador. Tomara estabilizado no curso localizador Lima Tango Alfa para 2.000 pés. 190, sob vetoração para o sequenciamento do tráfego, curva esquerda para 3.60, limite será o curso do localizador. Esquerda para norte, limite ao curso do localizador, TAN 3190. Vitor Niliot. Chama agora a torre em 118 decimal 95 para instruções de pouso 17. Sim, Chapatão Vitor de Juliette, afirma. Manterá esperando com curva da esquerda, Santa Luís aguardando para ingressar final no 7. 3145, ponto 0 pronto. Gente, quanto tempo você espera? Ponto 0. 4206, solo 157, livre a pista, chama solo 121, decimal 1. O número é que já avistado tem condições de base curta para 10? Afirmativo, vai fazer base curta para 10, não vem melhor escolhido. Gente, reporta final. Reporta na final, não vem melhor escolhido. Certo? Mais curta possível? Mantém a velocidade até... Sim, até quanto faz? Mateu, mantém lá 200 mais até o fim. Gente, está livre por cima de 100, estamos estabilizados no localizador. Gente... Vou chamar 6210, redução de velocidade 2009. Vou se manter a 060. 009, mantendo 060. Então 3190, curva direita para 060. Direita 060, então 3190. Boa 7, final de 3 milhas. Final 7, 3 milhas, então, David. Torre Salvador, rebatando o bando de baixo, bando de pássaros na curtíssima final da 7. Gente, eu formulei o número 2 físico. Tá pronto aí essa autoridade de passar o localizador? E o senhor conseguir reduzir a tempo, 709, a estabilizar no local 2, está autorizado em terceiro tempo. Ok, reduzindo 70, o TAN 3170. Previsibilidade de descer para 1.000 pés? Autorizado, para 1.000 pés, tem condições de incrementar, afinal no 7 temos um tráfego se aproximando de Duna com 200 nós. Negativo, mantém a posição. Mantém a 060. Guiana 360, limitado pelo log. Aula que aqui vai manter o 060, 62, 190. Sente agora transferência das comunicações. Voo número 0, chama sempre Recife, as frequências 2.85, alterna 2.5, decimal 4.5. 2.85, 2.5, 4.5, obrigado. Lima Tango estabilizado? Negativo. 7 aproximação IF, China Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Pará Salvador 118-95, levanta o alvo. Oi Salvador, Papa Romeo Lima Tango Alfa, estabilizado ILS X-Ray da 1-0. Papa Romeo Lima Tango Alfa, continua a aproximação, reporta baixado e travado, confirmação de extensão de pouso na 1-0. Após o pouso na 1-0, prossegue para o EBAT. Confirma o tático? Vai para o hangar da EBTA. EBTA, ciente. Então somente reporta baixado e travado. Tá, baixado travado, Lima Tango Alfa. Tá no zero. Volta. 3145, controle em 120.8. 3145 tá mantendo a posição, né? 3145 mantém a posição, estamos olhando para pouso na pista 1-0 e um sequenciamento de 3 tráfegos da 1-0. Então aqui, decola de imediato, 3145. A aeronave já passou externo, mantém a posição. Meu Romeu Lima, nessa coisa está livre de interceptar o localizador. Isso é para 3 mil pés, o altímetro em Salvador, no 0-5. Victor, Índia, Juliette, Solou, aos 02. Já está autorizado o backtrack e após o livro na Oscar, parte 4. Batango Alfa, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9. Afirmativo, Batango Alfa, autorizado pouso. LS Xanatou Salvador em 1-8, decimal 9-7. Romeu Romeu Lima, decepara 2000 pés, está livre aproximação, agora é a transferência das comunicações. Romeu Lima para 2000 pés. Agora na VH25 no final e após a terceira até autorizar. Para 3 mil pés, o altímetro em Salvador 1-0-1-5. 1-0-1-5, descendo para 3 mil pés, 62, 1-0. Tá. Sexta 3190 número 2, aguarda a pista livre, o ajuste de altímetro 1-0-1-5. Aguarda para 3190. E a seguir eu falo, me reporte na Taxi Lima. Lima Azul Golf, confirmando a aeronave de tripulação são homologados e habilitados os instrumentos. Minha aeronave pode ser autorizada, chama o táxi. Romeu Lima Tango Alfa, Solo 04, livre à direita, chama Solo 121, decima 1. 121, no curso. Em realidade dos instrumentos, decide inicialmente a 3 mil pés, o altímetro em Salvador no 0-5, e o CA Vitor 368 para o RNAV da 1-0. O Lima, se a redução para a aproximação e complete a aproximação de instrumentos 4 em 1 no 8 desse malócio. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, confirme de ação, esposo pista no 0-1-7, o vento é 1-1-0 graus, 1-2-9. Pousa na 1-7, quando visual, ok? Bem, Papá Romeu, Romeu Lima, reporta para cancelamento do plano. favor. Portão 9, vai seguir o follow, me reporte na Lima. Ok, beleza, 9, segue o follow, reporte na Lima. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, plano cancelado 06, autorizado, final 17, base pela direita, reporta final. Peraí. 145, autorizado, alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, 3. Plano 45. Papa Romeu, Romeu, Fox Lima. Confirmando a atitude de 500 pés. Até chamando de voo visual de 500 pés, efetua a travessia da BR 127 com a do farol da barra, informando através do farol da barra. Ao meu Fox, Papa Romeu, ao meu Fox Lima. Zona 90, Solon 07, já livrou o chama Solon 21 da Sina Ouro. Zona 1, boa. 7, você para 2500 pés, informe estabilizado na final do Arnaldo da Nozera, Lima Zulu Golf. Alfa Juliette, ponto 05. Alfa Juliette, ponto 05. Direita via Índia, consulta Saratori 118, destino 95, ajuste no 05, Movo, Lua Juliana 09. Salvador, boa tarde, Acionê, 6220LS da 10. Channel 6210, tráfego avistado, continua a aproximação, agora somente autorização de pouso, ajuste ao altímetro 0095. 0095, aguarda na autorização de pouso, 6210. Salvador, Lima, Tango, Alfa, Andréa, Sané. Tango, Alfa, táxi via Lima, Mike, Macadec, Torre 118, decimal 95, para prosseguir para o... para o pátio. Ok, Lima, Mike, Quebec, e aí chama a Torre 1895, cruzamento, o decolador 09, controle no 208. Tá, frente no 27. Salvador, boa tarde, sou 1919, uma espera da 10, tá, com 0 e 4. Gente, 1619 e 19, mantém a posição. Papá triplo Romeu Lima, Solon 09, livre a pista à direita, via Papá, parte 5, estaciona livrando frequência. Gente, agora transferência das comunicações, Lima do Golfo. Para o 945, essa é a minha indicação, desse mantendo de voo 040, autorizando a chegada a Metro. Observação e corte transponder 0125, prosseguem áreas de voo visuais, a 1500 pés, informe híbrido no através do Parque do Sul. Papa Romeu Lima Tango Alfa, se aproximando da Quebec, quando na Quebec autorizado o cruzamento no 745, estacionalizando frequência. autorizar o cruzamento, papá estacionário vendo frequência. Autorizado cruzamento, papá. 699 autorizado linha alemã, que é cabeceira 10. Chama 6210, solo 11, livra a pista à direita, chama solo 21 decimal 1. Livra à direita, chama 21, 6210. Confirma a planta de voo para a Vitória, nível 1605 da Oscar. Salvador, boa tarde, chama 6210. 6210, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, ponto 04. Alfa, Juliette, 0462, mano de Alfa. Autorizado, colagem, 2591, boa tarde, autorizado, Vitória, nível 160. Decola da 10, curva direita, subida Coral, via Golfo 677. Transponder 5526, controle 120, decimal 8. Autorizado Vitória 160, decola da 10, após decolar de curva direita, subida Coral, Golfo 677. Aciona 5526, controle 120, decimal 8, azul 2591. 2591, correto, reporte para o senhor Pushback, está na rua. Chama a turma 1 no 8, decimal 95. E volta na 5 celular. Oi, Salvador, boa tarde, o Lima Zulu Golf. Papatão, o Lima Zulu Golf, final no 0, ajuste altímetro no 0, 1 no 5, confirme tensão, esposo 1 no 7 ou pista no 0. O Lima Zulu Golf reporta para cancelamento do plano. Acabou. O Golf apenas confirmar o parte 5, destino? Tá, boa, vamos arrastar. O 6909 decolado aos 14, controle Salvador 120 decimal 8. Gente, tenha um bom final de semana, o 69 semana. Salvador, azul 6919, batendo 1500. Azul 6909, contato radar na decolagem, subir mantém 320, após cruzar 2000 pés, Leda. 2000, Leda, 6919. Autorizado curva à esquerda, circuito 17 para a direita, reporta final 17. Reporta final, na sua curva, na grupo. Arthur, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, seu comando. Oi, Salvador, cordial, boa tarde, papai Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Tá, Romeu, Romeu Fox Trot Lima, se aproxima o farol de Tapão, reporta na vertical do farol, confirme tensante. A intenção, caso autorizado, é direto para o 5 GBTA. Gente, Papai Romeu, Romeu Foxtrot Lima, reporta a sala de Itapuã e será final 4-5. Apenas confirmando, direto 4-5? Afirmo. Está presente com a prova do 4-5, reporta final para o 4-5. Papai Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Depois será final 4-5, graças ao meu Foxtrot Lima. Não, é só como na grupa. Gente, Alfa Tango Lima, Zulu Golf, cruzado 11, pistão 7, o vento 100 graus, 149. Zulu Golf, 7, 1 graus. Papa Romeu Serra, Oscar Vitor, na escuta? Golf, Soloso no site, livre direita, papapá de 5 estacionais, grande frequência, boa. Final, pátio 5, EBTA, Romeu Foxtrot Lima, avisou algum... Romeu Foxtrot Lima, descendo a aeronave Charlie 402 no momento, ingressando papapá para o pátio 5, atenta a movimentação da mesma, autorizado o pouso, pátio 5, o vento no horário do mundo 00 graus 089, reponta solo controlado. Reponta solo controlado, avisou a aeronave. Modificação, desceu, mantendo o nível 060, utilizando a chegada BF. Direto bom. Era a ingressão circuito de tráfego, chama a torre Salvador em 198, decimal 195. Passando por Juliano Serra. Como é o hotel Juliano Serra? Como é o hotel Juliano Serra, prossiga. Está mantendo 510 através de Pituaçu com a proa de Capão. Gente, a Palmeiras hotel Juliano Serra, da presente já está autorizado o cruzamento final 1-0. Reporta livrando o eixo. Tá, Rafael Juliette Guerra. Azul 999, chame o centro Recife, frequência 251, alterna 33, decimal 95. Agora 251, azul 699, bom próximo. Meu Romeu Foxtrot Lima, Soloso 20, ciente, lidando frequência boa.